Pessoal, boa noite. Obrigado. Eu gostaria de dar alguns avisos rapidamente. Primeiramente, eu queria dizer o seguinte. Essa semana de comunicação só foi possível graças ao empenho do professor Alain, que realmente estava com muita coisa. O Alain conseguiu muitos carabões, tipo o Marcos Paulo. E eu queria fazer esse registro. A Paola, o Ine, com o pessoal de fotografia que vem amanhã, e etc. A segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte. O professor Júlio Stutz, da CPA, está com um projeto na Casa dos Pobres. Eles estão montando um site para a Casa dos Pobres, um negócio desse. E ele está precisando de uma pessoa que vai ganhar horas, hack, não é um trabalho remunerado, que é Casa dos Pobres, né? Que vai fazer uma espécie de atualização dos conteúdos. O pessoal do sistema de informação já fez a plataforma e vai dar o treinamento para essa pessoa. Então, uma pessoa que teria que, se quiser, não está ninguém obrigado, se dispor a ir lá fazer o treinamento com eles e ficar atualizando as notícias da Casa dos Pobres ali, semanalmente, eu realmente não sei o período. Por quê? Porque eles fizeram essa plataforma para ajudar a divulgar essa associação e precisam de um aluno de jornalismo, de publicidade, alguém que se interesse, de ficar fazendo a atualização, ir lá, eu não sei de quanto tempo a irmã vai fazer a reunião, né? Fala, olha, de 15 em 15 dias, exemplo, você vem aqui, a gente passa as notícias, você vai atualizando ali. Se alguém precisar de hora, ou achar que é um trabalho interessante, porque é uma coisa de uma associação, que não tem aquela pressão de meta, dessas coisas, procurar o professor Júlio, ele pediu para divulgar aqui na semana. Uma outra coisa, como vocês sabem, nós temos convênio com o Sindicato dos Comerciários, fizemos aquele jornalzinho que a Manuela, a Janusa, etc., fizeram primeiro. Estou fazendo o segundo, eu estou atrasado com muita coisa. Se alguém quiser, eu estou sentindo que, como eu estou com muita coisa e eles precisam de mais velocidade, eu vou fazer um agora que vai sair 20 de novembro, mas eu estou começando a sentir que a Terezinha está ficando interessada, isso é um sentimento meu, ela não me disse, de colocar depois um aluno remunerado lá para tocar o projeto sob supervisão. Então, se alguém tiver a vontade de fazer esse jornal comigo, nesse agora eu não tenho mais como sair, que eu já me comprometi com ela. Eu ensino, eu apresento as pessoas, nananã. Se der certo, ela gostar de você, o Gilberto, o pessoal todo do sindicato, acredito que possa ser uma boquinha para vocês fazerem aí de 3 em 3 meses um jornalzinho para eles e terem algum recurso. Então, se tiver interesse também, será bacana. Como vocês sabem, na quinta-feira nós vamos ter a palestra da Voz da Serra aqui. O Alain vai estar aqui com a professora Cristina, eu vou estar no Rio, o professor Laranja pediu para eu ir ao Rio. E eles vão lançar o programa de estágio com a Estácio, assim como a InterTV. A InterTV tem um convênio grande, inclusive que prevê a vinda dos palestrantes, por isso que todo ano tem palestrante da InterTV também. E é um estágio remunerado, vai ter uma prova aqui na Estácio para selecionar os melhores notas e depois eles vão entrevistar os demais. Então o Gabriel vai estar aqui no dia para apresentar o programa, além de falar da Voz da Serra depois da morte do seu Laércio. Então os que tiverem interesse podem vir nesse dia, acho que vai ser bacana. Bom, eu não vou ficar falando que eu não sou estrela de nada aqui. Eu queria só primeiro agradecer a Marcela por vir hoje. No programa oficial que vocês receberam, pelo Face da vida, receberam não, que vocês se viraram para encontrar dentro da nossa dificuldade, seria hoje a Renata Igreja, o Zerson Gonçalo e o Kleber. O que aconteceu? Eles telefonaram de Santo Antônio de Pádua, por volta de 2:30 da tarde, que estavam presos numa matéria lá, com expectativa de retornar depois da viagem a Campos, chegar em Campos por volta de 6:30. Então que não haveria tempo útil deles virem para Friburgo. E se disponibilizando de vir em outra data. Mas amanhã não seria prudente, que nós temos 3 convidados amanhã da área de fotografia. Então mais 3 seria um troço maluco, ninguém ia aproveitar nada. Quarta eles não poderiam vir, só poderiam vir quinta e sexta. E quinta nós temos a noite toda cheia e sexta também. Então eu já combinei com eles e eles vão vir para a aula inaugural em fevereiro. Porque eles tiveram esse contratempo da emissora os mandar para uma matéria distante hoje. Campos é distante, não teria como eles, né, se a faculdade fosse em Campos. Então, eu achei que não seria de bom grado tirar ninguém para colocá-los outra data, e amanhã seria inviável para eles e para nós, né? De forma que acabamos ficando então assim. Então, para a gente não perder hoje, eu pedi a Marcela que adiantasse, porque aí só tínhamos o Marco. E a Marcela falaria com bem mais calma do que amanhã, que teríamos mais 3 pessoas. E ela prontamente, na humildade dela, aceitou. A Marcela, além de ser uma repórter, uma pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa muito... Eu a conheço pouco, muito pouco, mas ela é uma pessoa muito compreensiva, né? Porque o Marum, ela fez um contato comigo aqui, junto com algumas pessoas, depois eu a convidei, mas com a sobrecarga de trabalho, eu demorei muito a dar um retorno a ela, mas ela sempre se mostrou muito compreensiva, às vezes com a demora da instituição em respondê-la, no meu caso eu, não da instituição em si, e entendeu que a dinâmica era uma dinâmica um pouco louca. Para vocês terem uma ideia do trabalho que nós fizemos essa semana, existe pelo menos umas 5 pessoas, algumas de grande imprensa, que não puderam vir porque não tinha mais lugar. Foi o contrário de alguns anos anteriores, né, que foi aquela luta para a pessoa. Esse ano sobrou gente. Por exemplo, eu estava até falando, o Carlos Sigma, nosso amigo, ia vir falar da Block. Eu falei, Sigma, vamos marcar para ano que vem. O Dirceu e o Ricardo queriam vir. Dirceu, que foi de todo Bom Dia Rio, Bom Dia Brasil, da Miriam Leitão, Dirceu, meu irmão. Eu falei, Dirceu, eu vou ligar para ele depois e falar, porra, velho, não deu, não tinha mais como. Então as pessoas foram muito, muito solícitas ao nosso convite, de forma que ficamos com uma programação muito boa de publicidade, está bem dividido, fotografia num dia, publicidade e jornalismo hoje, sexta publicidade e jornalismo, quinta vai lançar publicidade e vai lançar o programa de estágio, quarta-feira marketing. Então a gente tentou fazer o melhor para vocês. Eu não sei se vocês entendem dessa forma, né? Porque, mas a nossa tentativa é essa. Bom, eu não vou falar mais não, senão vai acabar o dia, né? Vou passar a palavra para a Marcela. Obrigadão, Marcela. Você é uma pessoa fantástica. Você é maravilhosa. Seja à vontade, se quiser aí usar, sentar, ficar em pé. Fique à vontade. Eu acabei não conseguindo testar tudo aqui, mas acho que vai dar tudo certo, né? Você abre aí. Eu acho que ele foi tentar pegar os vídeos que eu queria mostrar. Bom, gente, primeiro, boa noite. Eu que queria agradecer ao Marum pela oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. É uma honra estar aqui. Como ele falou, primeiro a equipe de campus estaria aqui e em cima da hora tudo mudou. E jornalismo é assim, as coisas mudam em cima da hora e a gente tem que estar pronto para mudar junto, né? Para aceitar essa mudança, para improvisar. Eu estava batendo um off quando o Marum me ligou. Marcela, você pode vir hoje? Eu falei, caraca, mas eu nem baixei tudo que eu tinha que baixar. Essa minha velha mania e a mania de muitos jornalistas de deixar tudo para a última hora. E eu acabei não baixando tudo. Eu queria mostrar uma vinheta da Globo News aqui que eu acho super motivadora, linda, que é sobre o telejornalismo. Vamos ver se o Seabra consegue trazer para a gente. E também tem um vídeo, que é um vivo meu, eu não sei se vocês viram, que eu acabei sendo agarrada ao vivo, que eu achei muito interessante aquela situação. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Era um vivo sobre a Semana Missionária, né, que antecede a Jornada Mundial da Juventude. Estava tudo indo muito bem, só que, de repente, os jovens começaram a correr atrás de mim e passaram em frente à câmera, eu fui ficando nervosa, engolindo seco, e ao vivo eu não podia parar, e aí eles resolveram me agarrar ali ao vivo, e a gente acabou, eu e o cinegrafista, nós mantivemos o controle, e o vivo acabou, a gente acabou encerrando, passando recado, deu tudo certo, e por isso a gente não foi parar no CQC. Bom, terminando de me apresentar, eu sou a Marcela, eu trabalho na InterTV desde março desse ano. Eu sou uma foca, eu sou uma jornalista novata, eu estou no mercado tem 2 anos, eu me formei em janeiro de 2011 e comecei a trabalhar em maio de 2011 em telejornalismo desde outubro de 2011. Então, assim, acabei de fazer 2 anos de telejornalismo. Tenho uma experiência pequena, mas é uma experiência intensa, porque jornalismo é intenso. Eu faço em média, duas pautas por dia. Tem dia que tem 2 pautas e um vivo. Então, assim, a gente aprende muito, a gente vive muita coisa, são fortes emoções. E é isso aí. Deixa só eu pegar o roteirinho aqui que eu preparei. Bom, eu me formei em 2011 pela Universidade Federal de Viçosa, lá em Minas Gerais, e o meu primeiro contato com o telejornalismo foi na TV universitária, não sei se aqui tem a TV universitária, que foi uma experiência bacanérrima, sabe, que eu descobri realmente que era isso que eu queria fazer, que eu me apaixonei, e fiquei lá alguns meses. Trouxe, inclusive, uma matéria para mostrar para vocês, está aí no meu pendrive, para vocês verem que todo mundo começa do zero, comecei do zero, mudei bastante. E eu trouxe uma matériazinha dessa época para mostrar para vocês. Está no pendrive. Ah, e o tema, né? É reportagem em televisão. Estiagem. De 7 da manhã até as 5 da tarde, a casa da Maria Aparecida é abastecida. Ela mora no bairro Quintas Guimarães, que junto com outros dois bairros, o Vila Alves e o Monte Verde, está tendo cortes no fornecimento de água. Nós tivemos dois dias sem água durante o dia, né? Que foi no domingo ou na segunda-feira. Não tenho muita certeza, não, mas acho que foram esses dois dias seguidos. Porém, à noite voltou ao normal, né? A cair água normalmente. Você está economizando água? Estou já há um bom tempo, né? No mês de janeiro todo, com essa falta de chuvas, né? Então, a gente acaba tendo que fazer economia mesmo. Na parte da manhã, a gente está abastecendo a parte do bairro Vila Alves, Quintas Guimarães. E na parte da tarde, durante a noite, a gente abastece o bairro Monte Verde. A autarquia responsável pelo fornecimento de água, o SAAI, explica que os bairros onde está ocorrendo o racionamento são abastecidos por um poço artesiano, que nesse período de seca não está conseguindo suprir a demanda. O responsável pela divisão técnica do SAAI conta que, apesar da ausência de chuva, os reservatórios estão com os níveis normais e a cidade não está com problemas de falta de água. Mas ele faz um alerta. A gente pede à população, né, que embora a cidade esteja ainda vazia, não tem os estudantes aqui, se essa estiagem continuar e com retorno às aulas, a gente vai passar dificuldade no abastecimento. Então a gente pede já a todo mundo para continuar a economizar água para não termos problemas no futuro. Altas temperaturas e chuva abaixo do normal. Nessa época do ano, costuma chover muito em Viçosa, mas não é isso que está acontecendo. Segundo os especialistas, é o fenômeno El Niño, o grande culpado por essa estiagem atípica. A umidade relativa do ar está em torno de 40% nos últimos dias. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a umidade relativa de 30% já é prejudicial à saúde. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê mais 3 meses de estiagem para a região. Os meteorologistas explicam que esse período de seca no verão é conhecido como veranico, que pode durar de 4 a 15 dias. Viçosa teve apenas 5 dias de chuva em janeiro, sendo que um deles, a chuva foi bem fraca. As imagens de satélites mostram a massa de ar seco e quente que está sobre a região. Essa seca típica, né, tem decorrência do fenômeno El Niño que está atuando aqui na nossa região. Então, gente, de 7 da manhã até as 5 da tarde, a casa da Maria... Eu lembrei que no dia seguinte choveu pra caramba, e todo mundo me chamou de mentirosa, né? Caramba, você falou que tava tempo seco e do nada começou a chover. Né, pra vocês verem, né? Eu, naquela época, eu falava com o sotaque bem carregado, bem chiadinho, não tinha tido nenhum contato com nenhuma fonoaudióloga da Globo, que foi o que aconteceu comigo quando eu trabalhei numa filiada da Globo no Espírito Santo, que me ajudou bastante nessa questão do sotaque. E é isso, eu comecei ali na TV Viçosa, foi ali que eu fiz o meu primeiro off, a minha primeira narração foi péssima, foi horrível, eu achava que eu não tinha jeito pra coisa e acabei persistindo. E hoje eu tô aí trabalhando com isso, fazendo o que eu amo. E depois desses meses, eu acho que eu fiquei uns 7 meses na TV Viçosa, eu resolvi fazer meu trabalho de conclusão de curso nessa área, né, na área de audiovisual, porque já estava familiarizada com a linguagem e estava já gostando muito da coisa, aí resolvi fazer um documentário. Ah, só lembrando que ali, naquela época de TV Viçosa, eu era produtora, eu era editora, eu era repórter, eu era tudo. A gente era meio que bombril multiuso. E foi uma experiência muito boa, enriquecedora, que eu pude passar pelas várias funções aí. Aí resolvi fazer meu documentário como trabalho de conclusão de curso. Foi um documentário, o tema, eu acabei sonhando com o tema, acordei e falei, vou fazer sobre isso, que é sobre o fim da obrigatoriedade do diploma. Fiz o meu trabalho de conclusão de curso em 2010 e fazia um ano que a obrigatoriedade do diploma tinha sido suspensa pelo STF, foi em junho de 2009. E aí eu falei, cara, onde começar? Vou ouvir a galera toda. Eu já tinha a minha opinião. Para mim, era assim, tipo, não tinha dúvida, precisa de diploma, sim. Jornalismo, como qualquer outra profissão, precisa de jornalismo. As pessoas precisam passar pelos bancos da universidade para aprender a técnica, para aprender como se faz, porque antigamente não tinha internet, eram outros tempos, e o jornalista ele podia se formar na redação. Hoje em dia eu discordo, eu acho que o jornalista tem que passar pela universidade mesmo. A formação acadêmica ela é muito importante para você ser um bom profissional lá fora. E eu já tinha essa opinião, só que a minha preocupação era mostrar os dois lados. Gente que era contra também a obrigatoriedade do diploma. Aí eu falei, quem eu vou ouvir? Vou ouvir a FENAJ, a Federação Nacional dos Jornalistas, que é favorável ao diploma. Vou ouvir a ABERT, a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, que é contrária ao diploma, e fazer povo fala na rua. Naquela época, o curso de jornalismo de Viçosa era um curso novo. Eu fui uma das primeiras turmas de jornalismo. A gente tinha uma câmera DVCAM. Aí eu peguei essa câmera, eu fui a Brasília com ela, fui para São Paulo e botava ela nas costas, levei umas fitas mini DV, fiz povo fala na porta da STF, lá em Brasília, pedia para a pessoa segurar o microfone enquanto eu filmava. Foi uma coisa louca, sabe? Eu fui cinegrafista, fui roteirista, editora, eu escrevi o roteiro, eu escrevi e reescrevi esse roteiro umas 10 vezes, recomeçando do zero. Foi uma coisa que eu fiz com muita paixão, cara, foi muito bom de fazer, foi muito válido, e eu vi que eu realmente era apaixonada pela linguagem audiovisual mesmo, sabe? Por produzir, por filmar, por editar. Ficava horas em frente ao computador naquele programinho Premiere da Adobe, com quem eu tive uma relação de amor e ódio durante os tempos, que aquela porcaria travava, demorava séculos para renderizar. Mas foi super maneiro fazer esse trabalho de conclusão de curso. Eu adoro cada errinho, cada detalhe dele, porque foi um trabalho bem universitário mesmo, e eu quero mostrar um trechinho deles para vocês verem qual foi o resultado disso. Foram 7 horas de filmagem e no final eu transformei num material de 24 minutos. Cadê o diploma? Diploma para quê? Isso, é. Ai, tomara que abra. Para fazer jornalismo, assim como para fazer um bom prato de comida, não é preciso curso universitário. Diploma para quê? Jornalista precisa de diploma? Jornalista? Um bom jornalista, eu acho que sim. Por quê? Ah, filhinho, com tanta coisa que acontece, ele tem que saber passar informação, não? Não, eu não acho que jornalista precisa de diploma, porque é o seguinte, tem esse candidato aí, deputado antigo aí, governador, presidente, que malemar sabe fazer o nome. Se for um bom jornalista, que ele sabe, a inteligência está na cabeça, não na leitura. Temos grandes escritores aí que era analfabeto, entendeu? Então eu acho que não acho. Eu, no meu caso, eu acho que. Escritora analfabeto. Não, sendo um bom jornalista, é não precisa de diploma, né? Ah, seria bom. Por quê? Porque ficaria mais profissional, né? Tirando o dom da pessoa, mas eu acho que seria bom todo mundo estudar. Cancelar essa obrigatoriedade do diploma é uma falta de respeito com os profissionais já atuantes na área e com os estudantes que passam tempos e tempos, anos na faculdade, estudando para exercer uma profissão digna e da melhor forma possível, e o governo, de uma forma irresponsável, delibera essa ação que dificulta mais o campo do jornalismo. A senhora acha que jornalista precisa de diploma? Não. Por quê? Precisa não, porque já pega a matéria, é só falar a matéria que vai redigir, a matéria vem redigida para ele, saber ler a matéria, não precisa de diploma não. Eu acredito que... Gente, deixa eu só fazer um comentário. Tem muita gente que pensa que é assim mesmo, né? Que o jornalista de TV, ele é um ator. É uma menina maquiadinha. Ah, ali, que repórterzinha bonitinha, né? Maquiadinha, toda bonitinha, frufruzete. E não é bem assim, né, gente? A gente sabe quanto que a gente rala para fazer a matéria. A gente sabe que existe uma coisa chamada apuração, que existe ética, que existe responsabilidade. que não é qualquer pessoa que pode fazer esse trabalho. A gente não está ali para ler nada, a gente não está ali fazendo entretenimento, a gente está fazendo notícia, né? E muitas pessoas acham isso, acham incrível, sabe? Pensam que senta lá e lê. Não, não é assim, não. E outra coisa, sempre que vocês quiserem interromper, pode interromper, é meio que bate-papo mesmo, é isso aí. Só continua, vou mostrar só esse inicinho mesmo, porque ele tem 24 minutos e infelizmente não dá para mostrar ele todo. Precisa sim, porque ainda que se fale em liberdade de expressão, para atuar na área você precisa ter uma qualificação e saber como transmitir isso às pessoas. De qualquer maneira, você precisa ter um conhecimento para isso, né? Eu acho que é importante sim. Um diploma é um pedaço de papel que para muita gente vale muito pouco. A galera que está no mercado, né? O diploma não é simplesmente um canudo de papel. O diploma é uma formação que dura 4 anos. Experiente pra caramba. Com essa obrigatoriedade do diploma, acaba sendo uma ameaça à liberdade de expressão. E a liberdade de expressão, ela realiza-se, na verdade, através do jornalismo, não apesar do jornalismo. O Supremo Tribunal Federal não coloca dinheiro para fazer release para eles. Ah, onde eu vou acordar, você médico, sabe? Vou interpretar o Dr. Fritz aí, você vai curando os outros. Não é assim que funciona o mundo. Todo mundo que quiser pode ser jornalista, desde que se forme. Uma sauna, é onde se fazia jornal antigamente. 17 daqui a pouco vai pro museu. De junho de 2009. A exigência do diploma para o exercício do jornalismo é abolida pelo Supremo Tribunal Federal. Desrespeito com a classe e irresponsabilidade com a sociedade. A decisão gerou revolta. O cara que é jornalista, um dia acordei e você é jornalista. Não, não é jornalista nenhuma, não, sabe? O cara não tem estudo em cima daquilo. Ele não tem a técnica em cima daquilo, ele não tem a base teórica em cima daquilo. Ele não pode dizer que ele é jornalista. Mais de um ano se passou. Será que alguma coisa mudou nas redações? Em que argumentos está baseada essa decisão? O que pensam jornalistas, estudantes e sociedade? Será que alguma coisa precisa mudar no ensino do jornalismo? Aliás, será que agora os cursos de graduação continuam com a mesma importância? Nas redações, a decisão do Supremo parece não ter causado... Eu vou disponibilizar esse documentário no YouTube, para quem quiser ver depois. É muito interessante, sabe? Fazer esse documentário, eu fiquei uns 2 meses trabalhando nele, e teve a parte teórica também. Eu procurei bibliografia sobre a história do jornalismo, sobre reflexões sobre o exercício da profissão, e no final das contas eu cheguei à conclusão de que realmente o diploma ele é essencial. O diretor de assuntos legais da Abert, ali na sonora dele, ele fala que ele tira a liberdade de expressão, né? Eu discordo, eu acho que ele garante, ele está aqui para garantir realmente que a liberdade de expressão ela seja bem feita. Mesmo com a obrigatoriedade do diploma, quem não era jornalista sempre pôde se expressar nos veículos de comunicação, como colaborador, como comentaristas, nós temos aí colunistas, enfim, pessoas que não são jornalistas fazendo... materiais para veículos de comunicação. Então, eu acho que notícia deve ser feita por jornalista, reportagem deve ser feita por jornalista, e esse jornalista ele precisa ser formado numa escola, assim como médico, assim como professor. É essa a minha opinião. E, inclusive, eu andei procurando para ver como é que estava essa situação aí da PEC dos jornalistas, e eu vi que no ano passado ela foi aprovada em segundo turno no Senado. Não sei como é que está agora, estou torcendo aí para que essa obrigatoriedade volte, porque eu sei que é muito importante para nós jornalistas. Então tá. Falar um pouquinho da minha experiência na TV Gazeta. Logo que eu me formei, eu trabalhei um mês com redes sociais. Foi o trabalho mais difícil que eu fiz na minha vida. Foi o trabalho mais difícil que eu já passei por rádio, web, TV, impresso. E redes sociais foi o trabalho mais louco que eu já fiz, porque na época eu fazia 4 postagens para o Facebook, 4 para o Orkut e 10 para o Twitter. E eu atendi uma empresa de cosméticos, uma empresa feminina, e eu tinha que linkar com atualidades, com moda, aquilo em 140 caracteres era uma loucura. Fiquei um mês ali, parece que eu fiquei um ano. E isso estimulou muito a minha criatividade, mas eu sempre estava com aquela vontade, pô, quero ser repórter de TV. Depois eu passei por assessoria de imprensa, fiquei 4 meses na FSB Comunicações, uma grande empresa de assessoria, onde eu amei trabalhar com um time assim muito competente, que me ensinou muita coisa. Eu atendi um cliente muito diria, importante, que era a Prefeitura do Rio. Eu trabalhava diretamente na Prefeitura do Rio. Foi uma experiência bacanérrima, mas sempre que eu vendia uma pauta, sempre que eu atendia o jornalista, eu ficava com aquela dor de cotovelo. Pô, eu queria estar do lado de lá do balcão. Eu não queria estar do lado de cá, eu não queria ser assessora. Tava ganhando bem, tava legal, eu tava aprendendo, mas eu queria ser repórter. Fazer o quê, né? Quem nasce pra isso, não tem jeito. Aí surgiu a oportunidade de eu ir pra TV Gazeta, no Espírito Santo, que é afiliada da Globo lá. E eu fui com a cara e a coragem, com a minha experiência de TV Viçosa, com aquela vozinha fininha, né? E fui lá. E aprendi também muita coisa, fiquei lá 1 ano e 4 meses. Fiz muitas matérias rurais, por isso que hoje eu tenho assim, Felipe Basílio, que trabalha lá na TV, sabe que eu gosto muito de fazer rural, tenho uma certa facilidade para fazer rural, acho que foi fruto dessa experiência que eu tive lá na TV Gazeta. Fiz muita matéria de café, camarão de água doce, tudo que vocês possam imaginar. E acabei ganhando 2 prêmios de jornalismo, para mim foram muito significativos, né? Nas duas situações, o primeiro foi de jornalismo cooperativista, que foi com a matéria de camarão de água doce, que eu não esperava mesmo. Eu tinha acabado de entrar na TV Gazeta, fiz essa matéria de manhã, e você chega na redação com fome, bate o off rapidão para meter o pé para almoçar, e eu vi essa oportunidade quando teve o prêmio, inscrevi e ganhei em segundo lugar. Competi com gente muito boa, assim, só com fera lá do Espírito Santo, acabei ganhando, isso mudou muito a minha visão. Toda vez que eu vou para uma pauta, eu penso, caraca, eu fiz uma matéria lá atrás que eu não podia imaginar que ela renderia prêmio. Hoje, o meu olhar já é outro quando eu vou fazer uma pauta. Outro prêmio que eu ganhei foi o prêmio Sebrae de Jornalismo, também em segundo lugar, com uma matéria que eu não fazia ideia que eu poderia ganhar prêmio com ela, que foi sobre microempreendedores lá do Espírito Santo, pessoas que tinham empresas em fundo de quintal. A Retranca era Empresas Quintal. Eu falei, gente, que pauta é essa? Aliás, eu trouxe pauta aqui para vocês olharem. E como eu não preparei slide, eu não sou muito chegada a esse negócio de slide, eu trouxe aqui o material e vou passar para vocês, né, para vocês dando uma olhadinha e vai passando aí. Mas onde é que eu estava mesmo? Ah, sim. Aí foi sobre empresas de fundo de quintal, né? Foi muito maneiro fazer essa matéria, acabei ganhando aí em segundo lugar. Ainda não peguei meu troféu, porque a premiação eu estava aqui já na InterTV. E não tem essas matérias, porque essas matérias elas estão na internet. Não deu tempo de eu baixar, porque eu vim de última hora para cá. Mas eu trouxe uma matéria dessa época aí, minha, na TV Gazeta. Eu cheguei lá, com 12 dias eles já me mandaram editar e apresentar jornal e fazer matéria tudo junto. E eu falei, caraca, gente, será que eu consigo e tal? Foi muito maneiro essa época. Eu trouxe uma reportagem que eu fiz lá no Espírito Santo, que eu gostei bastante. Fez parte do meu portfólio para eu entrar na Inter. Eu mandei essa reportagem para o diretor de jornalismo da Inter. Vou mostrar ela para vocês agora, que é bem bacaninha. Só que eu não sei se ela vai abrir. Não, não vai abrir. É, a carretela... Uma multidão lotou as ruas de Santa Teresa hoje de manhã na tradicional Carretela del Vinho. Boa música, comidas típicas e, é claro, muito vinho atraíram turistas de todo canto. A comemoração é o ponto alto da festa do imigrante italiano, que completa 21 anos. Antes da carreata, as ruas da pacata Santa Teresa já estavam enchendo lotadas, a cara de vinho. Imagina casas só e prédios decorados com verde, vermelho e branco, clima fresco, parecia até que estávamos na Itália. No desfile, carros com as famílias italianas que colonizaram a cidade 138 anos atrás. Com muita alegria, várias gerações mostraram que mesmo mais de um século depois da chegada dos primeiros imigrantes, as tradições continuam vivas. Sou da Itália. Meu avô, minha avó, meu sogro veio da Itália com 4 anos. Sabe falar italiano? La cucita. Na 21ª Carretela del Vinho, italianas e italianinhas cheias de simpatia embelezaram os carros. Este aqui trouxe um moinho de fubá. Neste outro, uma família encenava moretina, um antigo jogo popular italiano. Mas a principal atração da carretela sempre é a comida. Polenta, linguiça, mamma mia, quanta coisa gostosa. Os turistas fizeram a festa. Eu comi polenta e linguiça nesse dia, eu me diverti. Repórter tem que aproveitar também, viu, gente? Só eu não tomei vinho porque a gente não pode beber em serviço. Meus desfiles. né, porque passa as pessoas mais antigas da cidade, que eles fazem as homenagens a ela, o Círculo Trentino, né, é, carros antigos, né, as decorações, roupas, eu gosto muito disso. Fica até difícil me achar no meio dessa multidão. Segundo os organizadores, aqui tem 12 mil pessoas. Haja vinho pra tanta gente. Estica o braço daqui, empurra dali e tome vinho. Seu Dimas bebeu tantas taças que até perdeu a conta. Eu comecei a contar, sabe? Mas quando chegou assim, da 15ª, 16ª, não sei mais. Na festa encontramos turistas de vários cantos e de todas as idades. A gente comprou até roupinha pra vir caracterizado. Esta comemoração é o ponto alto da festa do imigrante italiano. Um dia que vai deixar muita saudade em milhares de pessoas. Arrivederci, Carretela. No ano que vem tem mais. Então, gente, televisão é casamento entre som, entre texto e imagem. Quem aí já fez disciplina de telejornalismo? Algumas pessoas. É o casamento entre texto e imagem. Mas até um dia, vendo o encontro da Fátima, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Não adianta o repórter, no meio de uma enchente, dizer que a rua parecia um rio porque ela estava inundada. É óbvio, o telespectador está vendo. Você tem que dizer alguma coisa que agregue, né? Que agregue aquela imagem. Alguma coisa que dê mais... Enfim, que informe, né? Além do que você está vendo. Claro que às vezes a gente tem que fazer isso, mas você não precisa narrar exatamente o que você está vendo. Não é narrar, é acrescentar alguma coisa, entendeu? Uma ideia, alguma coisa que faça diferença. E, bom, é isso. Aí eu falei da TV Gazeta, né, que eu estava querendo falar. Queria muito mostrar os vídeos. Será que ele conseguiu? Não, né? Acho que não. Eu sou apaixonada por esporte, a minha relação com o esporte começou há muito tempo, eu já fiz várias modalidades na faculdade, eu lutei 3 anos taekwondo, meu primeiro trabalho, um dos meus primeiros trabalhos lá foi como assessora de imprensa da Liga Esportiva, então assim, eu sou apaixonada por esporte, só que eu não entendo de futebol. Eu sei o que é um impedimento, Basílio me ensinou que no futsal não tem impedimento, não acompanho tanto, né, não sou... Sou como muitas mulheres, né? Não acompanho o futebol, não entende de futebol, mas eu, como sou apaixonada por esporte, amo fazer matéria de esporte, eu falei, cara, eu vou fazer. Eu vou fazer e eu sou abusada mesmo e encaro qualquer parada. E aí eu cheguei à conclusão de que, para fazer uma matéria de esporte, quem não entende, cara, é apuração. Apuração é tudo. Você apura, você faz. Outro dia eu fui fazer um vivo sobre bolão. Tava tendo campeonato de bolão. Cara, eu não sabia o que era bolão. Como é que funciona, quais eram as regras. Tudo bem que o rapaz me explicou 2 vezes, mas na segunda vez eu entendi tudo e fiz o vivo, expliquei todas as regras. É apuração. Graças a Deus, eu conto com bons produtores. O Basílio, que é nosso estagiário, ajuda bastante. Tem o Bruno também, que entende muito de esporte. Eles me dão uma pauta redondinha com as informações que eu preciso, com regras dos campeonatos. Ó, o campeonato funciona assim, nananana. E aí, pô, já fiz matéria do Friburguense, fiz matéria sobre várias coisas, fiz matéria de futebol americano também, que, pô, nunca tinha feito, nunca imaginei fazer matéria de futebol americano, não entendo nada disso. E gosto muito de puxar pro lado do comportamento, muito assim, pegar a torcida, pegar um detalhe, uma coisa inusitada. Eu puxo muito para esse lado e fazer uma gracinha, que a gente gosta muito de fazer graça lá na TV. Tem um cinegrafista e um editor que adoram, e eles me ensinaram a arte de fazer firulas no esporte. Eu trouxe aqui algumas matérias para vocês verem que não precisa ser um especialista, um comentarista de futebol para fazer matéria de futebol. Basta você apurar, basta você querer ter confiança e humildade e meter a cara. Falar, cara, eu não sei, mas vou saber. Eu vou apurar e vou fazer. Aí eu trouxe uma matéria do Cadão, né? Que tá no DVD essa. A matéria do Cadão, do Friburguense, que ele é um dos jogadores mais antigos, né? Em atividade. Se não o mais antigo, né, Basílio? Tá com 40 anos, 43 anos. E o cara, assim, é um fenômeno a ser estudado. Não é o Ronaldo, mas é o fenômeno. Ele deve ser estudado porque ele realmente tem uma saúde, um rendimento realmente digno de um garotão. E aí a gente fez uma matéria com o Cadão e eu trouxe também outras duas para mostrar, que é o Calcinha, Futebol Clube, e outra sobre o futebol americano também, que eu adorei fazer, que eu achei super maneiro. Vamos mostrar, vamos começar pela matéria do Cadão, se abrir, né? Vamos torcer aí para que abra. Eu trouxe, trouxe dois DVDs aqui, que se esse daí não funcionar, já tem um plano B aqui. É verdade, gente. Se alguém tiver aí alguma dúvida. Pode perguntar. Mas vai, já coloca ali no jeito. Ai, tá dando microfonia. Oi, boa noite. Boa noite. Você falou que fez um trabalho com uma fonoaudióloga. Aí eu queria saber se foi uma coisa pessoal. Nossos produtos. Ou se foi uma exigência da TV Gazeta? Foi uma exigência da TV Gazeta. Ai, graças a Deus, acabou. Quando eu fui fazer o teste em abril para uma vaga de repórter lá na TV Gazeta, eram 5 pessoas disputando 2 vagas. Aí a editora que me entrevistou, era até pra Gazeta Sul, ela falou assim, poxa, você foi muito bem, tal, tal, tal, mas você é muito menina, você tem a voz muito fina, você fala chiado demais e tal, você tem que dar uma amenizada nesse sotaque. Surgindo novas oportunidades, a gente te chama. Eu falei, pô, ela não vai me chamar, né? Isso é mensagem padrão. Mas aí, meses depois, eu não botei fé, não fiz fono, ela falou pra fazer fono, eu não botei fé, aí acabaram me chamando. E já me botaram de cara, né, pra apresentar jornal, pra fazer Bom Dia Espírito Santo, que lá o apresentador fica de Vitória, mas ele chama os repórteres das praças para apresentar as notícias do interior. E a minha chefe falou, que isso? O que essa menina tá fazendo aí? A fono apareceu lá rapidinho na cidade onde eu tava e fez um trabalho comigo, me deu uns exercícios lá muito doidos, que a gente quer fazer umas coisas meio loucas assim. E a minha voz ainda é uma voz aguda, ainda é uma voz fina, mas é muito menos fina do que tempos atrás. Eu falava meio assim, bem fininho mesmo. E era toda menininha. Pra você ter uma noção, eu já falei isso lá na redação, que a fono, ela não fala só da voz, ela fala do teu jeito. Eu falava, ai, mas aí quando eu apresento o Bom Dia, Espírito Santo não tem bancada, o que eu faço com a minha mão? Ela, Marcela, esquece da mão. Ah, tá bom. E quebra, chega um pouquinho pro lado, fica mais despojada, que aí você se solta, você fala melhor, tudo isso influencia na voz. Come maçã, faz isso, faz aquilo. Foi uma exigência da TV Gazeta, uma exigência realmente muito, muito válida pra mim, que contribuiu bastante. Eu não estou fazendo no momento, mas pretendo voltar. Vamos ver aí o Cadão. Xerifão do Friburguense. Não. Tem como passar para a próxima? Não, né? Rendimento Cadão. Aos 41 anos, o capitão do Tricolor da Serra é um dos jogadores mais velhos em atividade. E mesmo com uma idade bem acima da média dos colegas de equipe, Cadão mostra um desempenho que impressiona. Nos testes físicos realizados para a Copa Rio, que começa em setembro, os resultados desse quarentão foram os melhores do dia. Nos testes, Cadão teve o menor índice de fadiga, mostrou o percentual de gordura dentro do trabalhado pelo clube e esteve muito bem na parte aeróbica. Sempre procurei levar uma vida bem regrada, né? Sempre me alimentar bem, procurar dormir bem. Vamos aos números. Cadão tem 1,82m de altura, pesa 76 quilos. Percentual de gordura, 10%. O clube trabalha com índice entre 9% e 11%. Avaliação da capacidade aeróbica, 55,2. Para o clube, o ideal é acima de 53. Teste de potência e índice de fadiga. Tô vendo que faltam 15 minutos, né, pra encerrar. Pode dar um pause, já, mesmo já deu pra ter uma ideia aí, mais ou menos, da matéria. Vamos mostrar jogo mulheres, que é pro calcinha. Futebol Clube, que é um quadro do Inter TV Esporte. Rímel. Para a Raíssa, cuidar da beleza é uma tarefa diária. Ela não sai de casa sem maquiagem, nem mesmo quando vai jogar futebol. A gente sempre cuida mesmo da beleza, como mulher, tem que ser. Você se considera uma patricinha? Com certeza, mesmo aqui na chuteira. Aliás, por aqui ela não é a única. Glitter na unha, argolão na orelha, é, a mulherada vem jogar no glamour. E essa unha aí, por que você pintou ela assim? Ah, pra dar um estilo, né, pra sair na noite, entendeu? Só não pode quebrar aqui agora na hora do jogo, senão eu vou ficar muito triste. Faz 2 meses que essas meninas se reúnem neste complexo esportivo em Nova Colinha para bater uma bolinha. Prova de que não são só os marmanjos que curtem uma boa pelada. Em campo, um duelo entre as garotas do Estuqui e Divas Futebol Clube. O nome tem tudo a ver com as jogadoras. Prepara, que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam. Por que que o time de vocês chama Divas Futebol? Olha, porque nós somos as verdadeiras divas de Nova Friburgo. Até em campo? Até em campo, dentro e fora. O namorado da Raíssa, que não perde um jogo das divas, fica no banco só corujando. Sempre vem aqui tentando incentivar ao máximo as meninas. Essas meninas, elas jogam futebol, né? Um esporte, sim, mais masculino, mas elas não deixam de cuidar da beleza. Você acha isso importante? Com certeza, porque o futebol não acho que tem nada a ver com a beleza, né? A pessoa pode vir aqui e continuar cuidando da beleza sem problema. E se fora de campo elas são delicadas e vaidosas, dentro das quatro linhas, essas qualidades não adiantam muito não, viu? Aqui, elegância e estilo só se for nos dribles e nos gols. Não pode ter frescura, lógico que não. Quer jogar é pra correr, pra bater firme, bater de frente, jogo de corpo. Se for jogar pequenininho, baixinho, sem correr, sem fazer nada, não joga bola. Porque futebol é um esporte bem bruto. Pra quem quer jogar, quem gosta de jogar, joga pra valer. Pode ser delicada, mas em campo não. Em campo não. Assim como os homens, elas caem, transpiram, gritam, sem perder o charme, é claro. Até porque essas divas do futebol batem um bolão sem descer do salto alto. Prepara, que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsas invejosas que ficam de cara quando toca. Eu acho que nem vai dar tempo de mostrar o futebol americano, mas assim, vendo essa matéria, me dá gosto de trabalhar na InterTV, porque a gente tem gente que capricha lá, sabe? O Pablo, quem editou essa matéria foi o Pablo Paes, um cara que saca tudo de edição, que mesmo quando eu não tô acreditando tanto na matéria, ele pega e faz a matéria virar tipo um materão, assim. Eu adorei, eu acho que achei que ficou muito legal, os meninos aí, Basílio. Mais uma vez, estão de parabéns, sempre fazendo pautas muito boas, pautas redondinhas. Não sei se vocês estão vendo aí como é que é uma pauta. E os meninos realmente mandam muito bem. Dá tempo? Mas é que eu queria mostrar uma situação que eu vivi também com saúde, que é um tema muito polêmico. Muito polêmico, não. Um tema bem problemático aqui em Friburgo, né? Logo que eu cheguei na InterTV, eu fui fazer matéria lá no Raul Sertã, que sempre dá problema, sempre tem gente esperando horas para ser atendido, muito sofrimento. E, né, nessa ocasião, tinha uma pessoa aguardando por uma cirurgia, mas não tinha especialista para fazer a cirurgia. E os meninos entraram no Raul Sertã, um hospital público, entraram com o celular para falar com essas pessoas que estavam ligando para a nossa redação desesperadas. Tem gente que liga para lá chorando porque o parente morreu, porque o parente está esperando há não sei quanto tempo por uma cirurgia, por um atendimento. Aí os meninos entraram lá, fizeram um material, gravaram com o celular. Depois a gente fez a gente correu atrás de uma resposta com a Secretaria de Saúde e eles enrolaram muito para dar essa resposta para a gente. E, infelizmente, a gente não conseguiu essa resposta a tempo. Acabou dando um problema, a prefeitura na época mandou um ofício para a InterTV, a prefeitura, a Secretaria de Saúde, né, mandou um ofício para a InterTV dizendo que queria me processar a repórter, como se só eu tivesse feito aquele trabalho, como se eu tivesse feito alguma coisa errada, o que não era o caso, porque a gente seguiu todas as regras, a gente fez tudo dentro da ética jornalística, em momento algum a gente faltou com respeito, em momento algum a gente invadiu alguma coisa, a gente usou um recurso que muitos repórteres de rede nacional usam, que é entrar com uma câmera no local e para filmar sem o cara que está fazendo alguma coisa errada saber que ele está sendo filmado. Enfim, essa reportagem aí problemática, atraso de cirurgia, a gente vai ver agora. Nossos produtores entraram no hospital para ver de perto a realidade de pacientes que esperam dias, semanas e, em alguns casos, há mais de um mês por uma cirurgia. Falta de anestesista. Eu estou aqui previsto e perdi a perna e nunca mais andar. Fica inválido para o resto da minha vida. Paulo Roberto de Andrade deu entrada no hospital no dia 6 de março. Ele conta que a Defensoria Pública já pediu à Justiça que determinasse a realização imediata da cirurgia, mas até agora nada. O problema se repete com outros pacientes. Nossos produtores conversaram com pelo menos 5 pessoas na mesma situação. Estão dependendo de um anestesista para seguirem o tratamento. Desde 27 de fevereiro. 27 de fevereiro. Por que essa demora toda? Eles dizem que, segundo eles, é falta de anestesista. Estava faltando anestesista. Não tem. Aí hoje mesmo que estava marcado, foi tudo cancelado porque não veio o anestesista. Vai precisar de operação? Vai ter que operar. E já deram uma data para essa operação? Não. Nada ainda, né? Então o senhor está 20 dias aqui sem resposta. O Hospital Municipal Raul Sertã atende a pelo menos 11 municípios. Em alguns casos, a unidade é a única alternativa. Moro em Bom Jardim, vim de lá porque já lá já não tem recurso. Vim para cá para ver se eu conseguia ser operado mais rápido, mas mesma coisa. Na tentativa de solucionar o problema, a prefeitura iniciou, logo no começo do ano, o Choque na Saúde. 46 novos profissionais foram contratados, mas quem depende do maior hospital público da região diz que o número não foi suficiente. O atendimento no hospital não está ruim. Não tem médico. Na prefeitura, a assessoria de imprensa informou que o subsecretário de saúde, Márcio Schuller, conversaria com nossa equipe. Depois de muito tempo aguardando, vamos tentar falar com ele. Que horas mais ou menos o senhor pode atender a gente? A nossa equipe veio até a Secretaria Municipal de Saúde tentar conseguir uma resposta para a população sobre o problema da falta de anestesista no Hospital Raul Sertã. Nós aguardamos por uma hora e durante esse tempo ninguém quis gravar a entrevista. Eu saindo daqui, eu vou lutar por isso aqui. Eu vou lutar pelo hospital. Eu vou apanhar assinatura de quem tiver que apanhar assinatura. E se tiver precisar para ir a Brasília, eu vou. Porque isso não pode ficar do jeito que está, não, cara. Não tem condições. A gente trabalha com uma coisa chamada deadline. Então, a gente tem uma hora determinada para chegar com material na redação, para eles editarem, né? E a gente ficou um tempo esperando lá na Fundação Municipal de Saúde, ninguém recebeu a gente. Primeiro deram a informação de que o secretário não estava, depois disseram que ele estava, eles se enrolaram todos, e, enfim, foi complicado, a gente se sentiu super mal com aquela situação e a nossa obrigação dizer o que aconteceu. A gente entrou lá, a gente falou, olha, a gente tentou buscar e, se eu não me engano, não sei se você lembra, Basílio, mas a Luciana, na hora que ela leu a nota a pé, a prefeitura não tinha mandado resposta, né? Então, a resposta veio tarde demais, infelizmente, né? E eles ainda quiseram me processar, né? Querendo, de alguma forma, intimidar. Não adiantou nada, não intimidou a minha prática. Eu continuo fazendo da mesma forma. Se eu tiver que voltar lá no Raul Sertã, eu vou voltar. E não pensem vocês que eu não entendo daquela situação. Aquilo ali é uma situação dramática, lamentável. Tem muita gente que enfrenta aquilo ali diariamente. A minha mãe faleceu naquele hospital. Eu comentei isso com poucas pessoas, mas a minha mãe faleceu naquele hospital. Eu sei o que é viver aqui, o drama que aquelas famílias ali vivem. É muito triste, é lamentável. E a gente não vai deixar de bater nessa tecla porque quiseram processar a gente, porque quiseram me processar, sabe? Uma pena que eles não entendam do trabalho jornalístico. Enfim, eu falei até demais. Eu não queria nem ter falado que isso que eu falei, essa questão deles terem tentado processar, no final das contas houve uma conversa lá da direção com a prefeitura e eles acabaram desistindo dessa ideia de processo, enfim, não valeu, não funcionou, né? Eu queria mostrar, para encerrar aqui a palestra, a vinhetinha que ele pegou pra gente, da Globo News, que eu acho assim, fantástica, super motivadora. Toda vez que vejo, fico arrepiada. Quem gosta de TV deve sentir o mesmo, que é muito bacana essa vinheta. Para encerrar. Quase encerrando. Isso aí, né, gente? A gente já está aí chegando no fim. E quando eu era estudante, nas semanas acadêmicas, os palestrantes costumavam dar algumas dicas de livros, né? E assim, eu acho isso muito bacana. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, alguns livros que eu gostei bastante. Esse aqui é sobre a história do jornalismo no Brasil. Eu usei para fazer o meu TCC, né? Quem precisar de história de jornalismo no Brasil, esse livro, é esse aqui o livro. Esse aqui foi um dos livros que eu li também na graduação, da Bárbara Walters. Ela hoje é apresentadora na ABC, uma emissora de televisão norte-americana. Muito bacana, é uma autobiografia. Eu sou muito fã das biografias, principalmente de jornalista. Eu adoro conhecer histórias das pessoas, de jornalista mais ainda. E esse aqui é um xodózinho também meu, que é o Almanaque do Futebol, para as menininhas que querem entender. Meninas e meninas, pessoas, fãs, apaixonados, entendidos, não entendidos. O Almanaque do Futebol é um livro muito massa. Bom, gente, e é isso, sabe? Eu, como eu falei com vocês, eu sou foca, sou jornalista novata, eu estou aprendendo a fazer ainda. E eu vim aqui para falar para vocês um pouco do meu cotidiano, da minha rotina. Eu espero que eu tenha contribuído, tenha acrescentado alguma coisa aí. E quem quiser pode fazer perguntas. É do Richard Romancini e da Cláudia Lago. Pode fazer. Pessoal, a gente está passando o hack agora por matrícula, para na hora de lançar facilitar, para poder entrar mais rápido a hora. Então, em cima do hack tem assim: matrícula 2009 e anteriores. Depois uma outra folha. Matrículas 2010, matrículas 2011, 2012. Se você assinar no seu certo, é mais rápido para lançar no sistema, a hora vai entrar mais rápido, tá bom? Eu vou aproveitar para entregar logo para a Marcela o certificado, aí a gente abre para perguntas, que depois que abre algumas pessoas se vão e acabam não vendo. Aqui, Marcela, muito obrigado, tá, pela sua vinda, foi um prazer, você é uma pessoa maravilhosa. Vou passar aqui para a professora Cristina, tá bom? Ela que é a repórter, eu que estou com o microfone, eu sou de TV. Tem outro lá, então, quem está aí com a gravação, que estamos gravando ao vivo, está passando no blog, então eu vou passar aqui a palavra. Ela está na fila, ou é ele o primeiro a fazer a pergunta? Ele? Então, meu nome é Leandro, estudo jornalismo. E eu acho muito interessante a parte de jornalismo investigativo, esse tipo de informação, como você foi fazer uma reportagem no Raul Sertã, e de certa forma você tem que investigar e tem que ir na surdina. Eu gostaria de saber como é que se faz isso. Você vai e tem que pedir autorização, ou você vai e tem esse direito, essa questão do processo, como é que você sabe que não vai te prejudicar, até onde você pode filmar, você tem que pegar para se precaver o nome dos entrevistados, alguma coisa, como é que isso é feito? Nesse caso aí, a gente recebeu denúncias, né? O pessoal ligou lá para a redação falando, e sempre que a gente pede, apesar de ser um local público, a gente pede autorização para filmar lá, a gente nem pede mais porque não pode entrar com a câmera, o microfone e a câmera. Então, o recurso que os nossos produtores encontraram foi entrar com o celular, para poder justamente pegar esse depoimento, para flagrar essa situação ali de perto, coisa que eles não permitem que a gente faça, apesar de ser um espaço público, né? Eles não deixam, e essa foi o meio que a gente encontrou de chegar até eles. Eu te respondi? Ficou faltando alguma coisa? O nome da pessoa? Isso, você tem que pegar o nome dessas pessoas. Uhum. A gente pega nome, a gente pega com a pessoa, a gente pega provas. Ah, tem aí o atestado do médico, o laudo, deixa a gente ver, deixa a gente fazer a imagem. A gente sempre tem esse cuidado, né? Aí você faz assim, você espera o enfermeiro sair alguma coisa, tem uma coisa, alguma técnica assim, ou lá não tem esse tipo de barreira? Olha, nesse caso, eu não fui eu que entrei, né? Foram os produtores, até porque eles não estão com a cara na reta, né? Eles não aparecem na televisão, eles não foram reconhecidos. Se eu fosse fazer... Eu nunca passei por isso. Eu nunca entrei assim no hospital para fazer o que eles fizeram. Mas isso quem poderia até responder é o Basílio. Eu não sei se vocês esperaram o enfermeiro sair. Provavelmente, né? Não fizeram isso na frente de nenhum profissional. Pois é, nesse caso da matéria do Raul Sertã, a gente usou o horário de visitas. A gente usou o telefone que os internos estavam lá no Raul Sertã, eles entraram em contato com a gente, passaram todas as informações, os quartos que eles estavam. A gente pegou o nome todo deles, até para chegar na portaria, passar, a gente quer falar com o fulano de tal, no quarto tal, tal, tal. Fomos até o quarto. Não quero dizer que vocês eram funcionários da InterTV, não, né? Não, a gente chegou e nós éramos parentes distantes, estávamos pedindo informações. Mas sim, tudo com o propósito mesmo de melhorar a situação do Raul Sertã. E no horário de visita, geralmente não tem nenhum trabalhador, nenhum funcionário do hospital. A gente conversou e todas as pessoas que estavam lá se prontificaram a falar com a gente não foi logo colocando o celular ou a câmera no rosto das pessoas. A gente perguntou, olha, nós somos produtores da InterTV, a gente quer conversar com vocês. Desculpa interromper, as pessoas que deram a entrevista, elas sabiam que eles eram produtores da TV. Isso, antes de tudo, a gente se identificou. Nós somos produtores da InterTV, a gente está abordando a situação com um rapaz tal, que também está aqui no quarto. De vocês, qual é a situação? E nisso eles falaram, mas tudo usando todos os métodos legais para que nós conseguíssemos a informação. Nada pulando nenhum muro, pulando nenhuma etapa. Usando todas as etapas que o jornalismo permite. Pela porta da frente, né? Isso aí. Mas é isso que eu estava falando também, porque o depoimento é muito forte, né? Pessoa falando, que está ali esperando, nanana, mas quando a gente vai fazer alguma matéria assim, geralmente a gente pega algumas provas, se possível a gente faz imagem, o médico, a pessoa morreu no dia tal, na véspera, o médico receitou o remédio tal, receitou, então deixa a gente fazer imagem aí, da receita, do documento que comprove isso, a gente tem sempre esse cuidado, sabe, de ter sempre a imagem de tudo, de sempre resguardar a equipe de qualquer coisa. Nesse caso aí, eles entraram e não tem nada mais forte do que o cara lá em cima da cama falando, entendeu? E tem os familiares, várias testemunhas, enfim. Tá respondido? Tá bom. Marcela, boa noite. Aqui, Pedrinho. Levanta. Oi. Oi. Então, amor, olha só, deixa eu te falar. Eu fiz algumas perguntas com base no que você foi falando. Claro, eu vou dar a oportunidade de vocês falarem antes de fazer todas elas. Mas algumas, são quatro só, mas eu não vou fazer todas seguidas. Você falou de algumas coisas e eu quero, uma das perguntas é pertinente à profissão, né? Você disse que dentro do mesmo veículo realizou várias funções simultaneamente. É basicamente o que eu faço no Nova Imprensa, da Daiane também. A gente faz várias, a gente produz a própria matéria, executa, enfim. Corrige, a gente faz várias funções ao mesmo tempo. Você acha que isso foi importante para ser o profissional que você é hoje? Eu acho que foi importante, sim. Muito importante, porque até para eu poder escolher, ver com que função eu me identifico mais. Mas isso também pode ser um tiro no pé, né? Porque você faz tudo por uma visão só. Quando você joga para o editor olhar a tua matéria, ele fala, Marcela, não fala dessa forma, não usa essa expressão, sabe? Você chega a interferir no, na edição das suas matérias? Você chega a falar assim, não, que tal se a gente fizer assim? Olha, a gente tem editores muito competentes, que geralmente fazem comentários e alterações muito ali pontuais, válidas. Mas quando acontece, porque o editor não está lá na rua, quem está é o repórter, eu falo, olha, mas não é bem assim, eu vi isso lá pessoalmente, a situação é assim, vamos fazer dessa forma. Às vezes acontece isso, sabe? A construção de uma frase, dá um pitaco ou outro. E por isso que é importante, ter mais uma pessoa botando a mão ali. Começa na produção, passa por mim, eu pego aquelas informações, dou meu toque, faço o texto, o editor já olha, vê o que ele acha, vê se está... Não sei, enfim, vê aí os defeitos, os problemas, o que pode atrapalhar na compreensão do telespectador, se pode, de alguma forma, tá tendenciosa, sei lá, né? Podem ter N situações e é importante que passe pela mão de várias pessoas. Mas eu ter feito todas essas funções na TV Viçosa me ajudou muito, porque eu pude saber o que é produção, eu pude saber a relação que é fazer a produção, você ligar para 300 mil pessoas, a pessoa desmarcar, você ficar ali insistindo, soube como que é apresentar, soube um pouquinho de tudo e fazer a reportagem que foi com o que eu me identifiquei mais, o que eu me apaixonei e estou aí fazendo. Marcela, só um último questionamento. Se a gente mexe com muita coisa delicada, né, numa reportagem, então o repórter ele bota a cara e bota o coração às vezes. Às vezes eu assisto matérias de colegas que fizeram matérias da tragédia e eu choro. E matérias que tem que ir em determinados lugares, conversar com certas pessoas. Inclusive a matéria que eu fiz uma vez, a Daiane me ajudou a produzir, foi uma matéria que a gente falou de um rapaz que estava morrendo. E é muito tocante. Quer dizer, como lidar com essa problemática do não ser humano na hora do trabalho, na hora do profissional? Não tem como não ser humano, então, sabe? Eu já fiz uma sonora com uma mãe que tinha acabado de perder o filho de 6 anos num acidente num acidente automobilístico lá no Espírito Santo, e eu comecei a chorar de soluçar. Eu segurei o microfone assim pra ela e chorando junto com a mãe, desesperada. Não tem como. Eu sou assim, pelo menos. Você acaba colocando o seu coração ali. Só que, e eu acho importante o repórter se envolver, entrar no clima, entrar na situação, claro que com aquele distanciamento antropológico. Que é cobrado pela indústria. Sim, é claro, porque se você está fazendo uma reportagem é uma coisa, se você está fazendo uma crônica é outra coisa, você tem que ver aí o tipo de material que você está produzindo. Mas para uma reportagem você tem que ter esse distanciamento antropológico mesmo de quem observa e precisa transmitir aquilo ali. Você precisa ter uma certa objetividade. Mas isso não te impede de você ter os seus sentimentos. Eu não sou duas pessoas. Há alguma uma técnica, alguma coisa que você use para manter esse distanciamento? Que é uma linha tênue, né? Para você pular para outro lado é assim. Cara, sei lá, respiração diafragmática para acalmar. Entendi. E não sei, focar mesmo. Foi como quando eu fui agarrada ao vivo. Você tem que manter o foco, você tem que manter o controle, sabe? Eu sinto vontade de chorar às vezes, mas eu seguro. Não vou chorar aqui. Já fui fazer matéria no Raul Sertão as primeiras, que eu tava meio assim, né? Hoje eu já tô calejada, eu vou foi lá. É mais prática já mesmo. Já tô. Mas assim, cara, eu sou humana, sabe? Eu sofro, eu vibro. Pô, matéria do Friburguense, cara. Eu fico lá meio que torcedora, assim, sabe? Fico felizona. Falaram, pô, quando você foi gravar a passagem, você tava com um sorriso de orelha a orelha. Não tem como, sabe? Só que, assim, é claro que nesse caso, deixa eu só deixar bem claro aqui, o Friburguense é um time da nossa região e a gente apoia explicitamente, vamos lá, Frisão, a gente deseja boa sorte pro Burguês, é um time aqui da nossa região. Agora, eu não poderia ser assim se eu fosse cobrir um Fla-Flu, sabe? Não poderia agir da mesma forma. Mas eu, pô, faço vivo do Friburguense aí. Pô, a gente deseja tudo de bom, boa sorte aí pra galera do Frisão, né, não, Basílio? A gente faz isso porque é um time da nossa região, a gente tem que apoiar mesmo. Vamos lá, força, nananã. Me envolvo, cara, não tem como. E tem que ter esse foco e objetividade pra escrever a matéria. Tá bom, obrigado, viu? De nada. Satisfiz a sua dúvida. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela sua palestra. Muito obrigada. Bom. Eu queria focar uma coisa que você falou aí, e até se os meus alunos de comunicação empresarial estiverem aí, a gente fez uma dinâmica em sala de aula essa semana, semana passada, analisando o telejornal. É uma dinâmica que o Carlos Chaparro propõe, que a gente analisa o telejornal e verifica que tudo que chega para um telejornal vem de fontes organizadas. É? Já fiz isso num mini curso, no Intercom. Isso. Só que você acabou de nos trazer uma informação que é uma exceção a essa regra. Eu gostaria que meus alunos prestassem atenção nisso, até porque alguém perguntou isso na aula, nós analisamos isso. Essa matéria não poderia ter sido levada por alguém da família? E aí você está nos trazendo essa entrevista que é a mais polêmica da noite, essa reportagem do Raul Sertã, e não foi uma fonte organizada que levou a matéria para a televisão. Foram os próprios pacientes que pediram socorro, né? Que ligaram e avisaram a situação que estavam. Não tinha nenhuma assessoria de imprensa envolvida naquilo. Então, assim, quero chamar a atenção para o fato de que isso existe. Isso existe, chamar atenção para o fato também de que o nosso jornalismo não é chapa branca, ao contrário do que muitas pessoas falam, né? Você, quando fez a dinâmica, você deve ter visto que isso, assim, é a valorização do profissional de assessoria de imprensa que está do lado de lá, numa fonte organizada, né? Então, o Corpo de Bombeiros, a polícia, todo mundo tem uma fonte lá, uma organização de comunicação que comunica os telejornais. Aí fiquei curiosa de saber qual a frequência que acontece aqui no interior esse tipo de exceção, de vocês receberem pauta a partir da própria pessoa sem ser uma fonte organizada. Eu acho que quem pode até responder muito melhor isso é a produção, até porque eu tô mais na reportagem, eu não fico muito lá. Mas eu acho, a gente recebe, pelo que eu ouço os meninos falando, a produção lá, a gente recebe bastante. Bastante ligação, bastante... Muitas pessoas ligam para a redação para sugerir reportagem, reportagens como essa que a gente viu aqui agora. E é claro que a gente faz com muita parcimônia, a gente não vai pegar, mostrar todo dia, esgotar, né? Todo dia, pá, pá, pá, pá, Raul Sertã. Mas, pô, a gente pega uns casos assim mais fortes e de tempos em tempos, com muita parcimônia, a gente vai fazendo. A gente vai mostrando aqui, vai mostrando ali os problemas. Entendeu? Mas a gente recebe, pelo que eu ouço da produção, a gente está sempre recebendo, sim, e não é só release, não é só fonte organizada, não é só assessoria de imprensa, entendeu? Legal. É bom para a gente acrescentar essa informação, que no nosso jornalismo de interior isso acontece com frequência, que a gente pode saber que esse é uma exceção que diferencia de um grande telejornal, talvez, né? E é importante o estudante de comunicação ele ter esse olhar crítico, né? Ele olhar uma notícia e saber, né, de onde que ela veio. Isso. É interessante, quando eu, no Intercom, em 2009, eu fiz uma oficina com uma professora da UFRJ, Cristina Monteiro, que eu acho, assim, muito inteligentíssima, né? Ela é realmente um excelente exemplo de profissional. Ela fez essa oficina com a gente. Ela botou a galera para ver o que tinha vindo de assessoria e o que não tinha vindo, para provocar essa reflexão na gente. Ok, obrigada. Nada. Marcela, boa noite. Eu queria te perguntar sobre a vestimenta. Existe um padrão? Você ganha as roupas, você que escolhe, que em umas ali você estava mais à vontade, outras você estava mais formal. É pela situação, mas você sabe as pautas no dia que você vai se vestir para botar aquela roupa. Como é que funciona essa questão da vestimenta? Ali na matéria da TV Viçosa deve ter visto que apareciam os dois dedinhos da minha barriga, né? Ali eu era estudante, eu ia de sandália havaiana para faculdade, e eu ia ver uma coisa meio assim, meio bicho grilo, todo mundo, as pessoas não se arrumam, eu ia de cabelo cacheado. E quando eu comecei a trabalhar com a afiliada da Globo, já alisaram meu cabelo, já falaram pra, que ele é mais arrumadinho, fica mais arrumadinho, eu tenho cabelo cacheado, já mudaram. Claro que a gente vê algumas repórteres de cabelo cacheado, mas o liso é mais arrumadinho. Questão da escolha da roupa, nunca uma pessoa falou, Marcela usa isso ou usa aquilo, sabe? Eu sempre fui no bom senso, nunca, tirando TV Viçosa, que eu era estagiária, eu era estudante e tal, meio largada. Mas assim, depois que eu comecei a trabalhar, sei lá, cara, eu vou no feeling, eu vejo o povo usando na TV, essa eu posso, essa eu não posso, estampa, a gente evita, porque, né, nada que chame muita atenção. Quando a estampa, eu coloco uma coisa lisa, assim, pra não distrair, que o que mais importa é a informação. Por isso que a gente fica o mais neutro possível, pra não aparecer de demais, né, na informação. Bom senso, né? E a gente tem uma verba aí que a gente recebe duas vezes por ano, que a gente, né, que é auxílio para você comprar roupa. Enfim, é isso aí. Quem dera. Pode? Boa noite, Marcela. Boa noite. Meu nome é Jaqueline. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu queria te perguntar o seguinte. Na sua visão, qual a diferença do jornalismo aqui de Nova Friburgo em relação às outras cidades que você já atuou, de uma forma positiva e negativa? Vamos lá. Negativa. Aqui tem menos factuais. Factual é aquela matéria, tipo, acidente, morte, mega eventos, coisas que tem aqui naquele dia. Do microfone, tá acabando? Oi, oi, oi. Tem poucos factuais. Lá no norte do Espírito Santo, eu vivia fazendo acidente, vivia na delegacia fazendo matéria, porque lá sempre tinha matéria de polícia, apreensão de droga, homicídio, e enfim. Aqui não tem muitos factuais, então a gente, né, a produção tem que realmente tirar leite de pedra para fazer, e isso é negativo, assim, eu acho que é o lado negativo. O lado positivo, como eu não gosto muito de factual, eu gosto mais dessas matérias produzidas. Gosto mais do esporte, do comportamento. E, enfim, a gente pode aproveitar para fazer esse tipo de material, estimular a nossa criatividade. E, enfim, e é uma cidade também que tem muita coisa boa para se falar, sabe? Enfim, é isso. Outra pergunta, Jaqueline. A outra pergunta é o seguinte. Eu atuo como radialista. E ao vivo, na rádio, é bem diferente quando você tem algum erro e você tem que dar aquela, né, se vira nos 30. Como que você vê em relação à TV, assim? Para você, como que é se preparar para um ao vivo? E qual a dica você dá pra gente? Vou falar da respiração diafragmática mais uma vez, que eu aprendi no teatro e numa oficina que eu fiz também lá em Viçosa, que pra te acalmar quando você vai falar em público, realmente isso acalma mesmo. E apuração e tá com tudo muito claro na minha cabeça, assim, eu preciso saber o que eu tô falando, que se aquele papel sumir ali da minha mão, eu não faço vivo sem uma colinha para eu olhar ali, sabe, igual muitos repórteres de rede nacional fazem. Então eu procuro entender direitinho o que eu vou falar, saber o que eu vou falar direitinho, e me acalmar e manter muita tranquilidade. Como eu te falei, dessa forma aí, respirando e me concentrando. Foi o que aconteceu nesse vivo aí. Eu não estava preparada para ser agarrada ao vivo. Não sei se você chegou a ver esse da Semana Missionária. Que eu fui agarrada ao vivo, eu não estava esperando aquilo. Foi o vivo mais louco que eu já fiz. Aí eu falei, cara, ou eu saio correndo, mas isso daí, né, tudo assim é muito rápido. Ou eu saio correndo ou eu continuo. E aí eu continuei. Eu falei, que povo animado. Eu entrei no clima. Se eu tivesse durona ali, rígida, eu não ia conseguir. Mas eu deixei a coisa fluir, entendeu? Eu entrei no clima e relaxei. E preocupada em passar a informação. O que importa é a informação. Foco na informação. Ah, mas o meu cabelo tá pro lado. Ah, mas a minha unha tá quebrada. Dane-se. Eu preciso passar a informação. Foca na informação, entendeu? Eu já fiz rádio. Você falou que faz rádio. Só fazendo um parêntese muito breve aqui. Uma vez eu entrei sem querer pra CBN. Foi super engraçado. Eu tava fazendo uma matéria sobre foi uma tragédia, mas aconteceu lá um acidente que teve uma ventania, e essa ventania destruiu cafezais, destruiu uma fábrica lá de... Enfim, devastou a cidade, e eles estavam entrevistando um empresário que tinha tido prejuízos e falaram que a CBN estava no telefone. Falei, ah, deixa eu passar aqui a informação para a coleguinha, né? Porque CBN, TV Gazeta, é tudo a mesma coisa. CBN, Globo, os mesmos profissionais, enfim. Vou passar para minha colega as informações. Eu peguei e falei, alô? Aí a apresentadora falou assim, a âncora, né? A repórter não sabia que estávamos ao vivo. Aí eu peguei e comecei a falar pelos cotovelos. Ah, aconteceu isso. Aí o caminhão virou. Aí a pedra de granito foi arrastada. E nananã, nananã, nananã. É isso aí. Aí ainda assinei, né? Falando Marcela Lima. Ela, obrigada aí então, Fernanda, pelas informações. Falei, graças a Deus que ela me chamou de Fernanda. Não vai dar problema pra mim lá na redação. Eu nem sabia. Mas assim, é muito louco. Vivo, eu amo vivo. Eu adoro essa adrenalina. Você fica meio viciado, assim. Ah, é muito maneiro, eu gosto muito. E isso que eu te falei, foco na informação, tranquilidade. Se for para uma coisa física, faz essa respiração que te acalma. Pensa no que você tem que falar, tudo bem apuradinho. E é isso aí. Andressa. Acho que eu falo um pouco rápido. Agora foi. Oi, meu nome é Andressa. É, a pergunta que eu tenho é a seguinte. Você, no seu começo de carreira, teve algum momento que você passou por alguma situação que você pensou assim, eu não vou conseguir? Ou você sempre foi bem otimista, corajosa e foi fundo? Eu sou otimista e sou corajosa, mas quando eu era estagiária, isso conta também? Tá. Quando eu era estagiária, meu primeiro estágio foi no jornal impresso, Tribuna Livre, em Viçosa. Eu liguei pro meu entrevistador. Eu não me lembro, eu acho que era um economista da UFV, sei lá. Eu comecei a chorar. Ele falou, ele atendeu, eu comecei a chorar e desliguei. Fui lá no diretor, eu não sabia o que falar, comecei a chorar. Fiquei louca, surtei, eu não sabia o que falar, como abordar o cara, sabe? Aí eu me acalmei e tal. E já passei por situações como essa, assim, e, pô, foi aquela vez ali, me marcou, foi boa pra eu também aprender a perder esse medo. E já aconteceu, deixa eu ver, situações de eu achar que eu não ia conseguir, né? Cara, eu acho que já aconteceu sim. Já aconteceu porque a gente faz um trabalho muito louco, que a gente corre contra o tempo, né? Já aconteceu de eu achar, caraca, a gente não vai conseguir colocar esse factual no ar. Um acidente no município vizinho tinha que voltar pra colocar a parada no ar. Já aconteceu de eu achar isso. Cara, não vai dar tempo de colocar isso no ar. Não, entendeu? É, já aconteceu e cara, a gente sempre consegue, sempre acaba colocando a parada no ar. Nem no que seja um lock-off com que o apresentador narra e joga a imagem. A gente sempre dá um jeitinho, a parada sempre acaba entrando, assim, sabe? Mas sempre rola esse medo. Porque televisão, né, a gente sabe que a gente tem telejornais ao vivo e quem trabalha com coisa ao vivo é isso, você corre contra o tempo. Eu já apresentei um programa de TV ao vivo de 2 horas, só que na área de entretenimento. Aí eu queria saber, muito bom. E aí eu queria saber de você se tem alguma dica de quem trabalha com entretenimento, porque agora eu vou começar no jornalismo, que é algo realmente bem mais sério. Qual a dica que você tem para mim? Você vai entrar para o jornalismo e trazer uma coisa muito boa do entretenimento, que é a linguagem solta, descontraída. Isso é muito bom para o telejornalismo. Cada matéria, claro, você precisa fazer de um jeitinho, só que com a internet, ela deu uma mudada no modo de fazer telejornalismo. Agora, algumas matérias estão mais soltas. Eu estou vendo repórter em Brasília usar a expressão que eu falo, cara, como é que esse cara usou essa expressão numa matéria de política, sabe? Então, você vai trazer esse texto solto, essa coisa mais descontraída, mais solta. São duas coisas diferentes, né? Entretenimento é uma coisa, jornalismo é outra, jornalismo é informação. E a dica que eu te dou, cara, eu acho que a dica que eu dou pro jornalismo é apuração, é aquele compromisso de passar a verdade. Sempre que eu vou fazer uma matéria, por exemplo, a gente vai filmar a Dona Maria que atravessa uma ponte bamba com uma lata d'água na cabeça. Se a Dona Maria atravessa todo dia aquela ponte com a lata d'água na cabeça, a gente fala, Dona Mariana aqui com a lata d'água na cabeça pra gente. Agora, se ela não atravessa a ponte bamba com a lata d'água na cabeça, eu não vou produzir aquilo pra filmar, pra mostrar na televisão. Eu trabalho com a verdade. Eu não faço entretenimento. Eu não crio, eu não faço novela, eu não conto mentira. Eu tenho que contar o que acontece. Aí sim a gente pode pegar e mostrar, assim, Dona Maria, passa aqui com a lata d'água então. Essa é a grande diferença, né? Você trabalha com a verdade. Você não pode criar, inventar moda, enfim. Pode criar, inventar moda, mas de uma forma diferente, deu pra entender, né? Oi. Marcelo, seguinte, Prazer. Prazer. Esse mundo do jornalismo é bem itinerante, né? As possibilidades vão se restringindo cada vez mais. Você está numa cidade pequena, precisa ir para a capital. Essa questão de adaptação, você em março não estava aqui em Friburgo. Como que foi esse período seu de adaptação à cidade, conhecimento dos profissionais, conhecimento da realidade do município? E existe alguma dica, alguma receita que os repórteres que vêm de fora, ou então saem daqui, nós somos jornalistas, estudantes de jornalismo, vamos sair aqui de Friburgo, vamos buscar nossos espaços. Existe alguma receita para que essa adaptação seja mais fácil? Você tem que utilizar aquilo que está a seu favor. Se você é novo naquela cidade, você já tem uma coisa que é o olhar diferenciado de quem vive ali. Eu tenho um distanciamento antropológico que quem está ali não tem. Eu tenho um outro olhar, eu tenho um olhar diferenciado. Mas eu sou friburguense, né? Eu passei minha vida toda aqui, saí para fazer faculdade, estudei em Minas Gerais, morei no Espírito Santo, depois morei no Rio, agora voltei para cá. Foi uma adaptação, né? Porque, né, fiquei 7 anos longe daqui, mas eu já conheço a cidade. E eu acho que esse olhar diferenciado é muito importante, você pode utilizar isso a seu favor. E, cara, jornalista, ele tem que estar preparado pro novo, tem que estar preparado para encarar qualquer coisa, porque a gente chega na redação, a gente não sabe o que vai ser da nossa vida. O Maru perguntou uma coisa para mim que eu acabei não respondendo. Como é que é essa questão de roupa? Muitas vezes eu pergunto para vocês, o que tem amanhã? Amanhã tem matéria de giló. Aí, pô, eu já vou com uma botinha, uma coisa assim, porque eu sei que eu vou pisar na lama. Às vezes eu não pergunto e me dou mal, né? Mas eu procuro usar uma roupa neutra, tanto pra fazer uma matéria do Friburguense, quanto pra fazer uma matéria de café. Mas... por que que eu tô falando disso? Ah, você vai falar a dica, né? Quem chega na cidade, quem vai, é tá preparado, cara, é não ter medo. Eu, quando estudava, fui lá pra Brasília com a câmera nas costas, com a cara e a coragem, tem que ser corajoso, tem que ser cara de pau, não ter medo de nada, sabe? Não se intimidar com as situações, ter humildade, que você não é obrigado a saber tudo. E você tem que ter humildade de estar ali para perguntar, não ter vergonha de perguntar. Você pergunta com jeitinho, desculpa, eu não sabia isso. Tem que ter humildade e enfiar as caras. É a dica que eu dou, sabe? Para quem não conhece aí o local. Só mais uma. Quando você está com uma nova equipe, né? De repente uma nova cidade e tudo mais, que você vai entrevistar um prefeito, você não sabe nem quem é o prefeito, por exemplo. Né? Como é que você lidar com a equipe? Você pede determinadas imagens, você deixa livre, porque você já, conforme você escreve seu off, você já pede algo específico para aquilo ou você confia e vambora? Basílio me fez essa pergunta antes de eu entrar aqui. A gente sempre tem que comunicar ao cinegrafista o que a gente vai querer. Já aconteceu lá no norte do Espírito Santo, quando eu trabalhava lá, de um cara parar do meu lado e falar, oi, beleza? Aí ele, você não sabe quem eu sou? Eu falei, não, eu sou prefeito daqui. Ah, não sabia, desculpa e tal. A gente não é obrigado a saber, né, conhecer todos, a gente não é obrigado a conhecer. Por isso que eu falo da humildade, você não é obrigado a saber tudo, você não é obrigado a conhecer todo mundo. Ah, senhora prefeito, então tá, muito prazer, ó, cinegrafista. Então eu vou querer o apoio do prefeito, o apoio é a imagem que a gente usa para cobrir o nosso texto, né? Quando eu falo, o prefeito de Nova Friburgo, Rogério Cabral... O apoio é a imagem do Rogério Cabral falando. Aí fala, olha, eu vou querer o apoio do prefeito, faz lá, por favor, para ele já fazer direitinho com aquilo que eu vou escrever. Eu estava explicando para o Basílio que eu não chego, que eu não consigo escrever minha matéria toda. Tem repórter que consegue chegar com o texto pronto na redação. Eu só consigo isso quando é factual. Eu escrevo no carro e tal. Mas lá na matéria eu vou escrevendo umas frases, sabe? Tipo, que nem quando eu fui fazer do jogador do Friburguense, que é bombeiro. Aí falei, cheguei lá no Corpo de Bombeiros e falei, pô, vou fazer aqui uma brincadeira com esse negócio da patente dele, o cara aqui é capitão, o cara aqui é tenente, ele era o quê? Sargento? Lá ele é capitão, fala sargento no quartel, capitão nas quadras. Ó, eu vou falar assim lá na minha matéria, dá pra gente fazer alguma coisa nesse sentido, entendeu? Fala uma frase ou outra e já pede pro cinegrafista. E chega e pergunta assim, aqui, mas quem é que é o tal do Marum? Me mostra aí pra ele, mas mostra com descrição pra ele não perceber. Aí a pessoa vai e te aponta. Assessor é bom para isso também. Bom, vamos fazer então o sorteio. Todos assinaram, né? É um número de 1 a 65, Marcela. 1 a 65, deixa eu ver. 33. Ah, vou ver aqui. É a Mariana Furtado. 33. Já foi? Perdeu. Outro. Vai mais uma ou vai fazer? Vamos fazer, deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. 40. Já foi, é a Clarice. Tá difícil, hein? Deixa eu pensar aqui. Pode falar outro número? Vamos lá. Vai lá, 10. É a Karine Araújo. Acabou de sair. Gente do céu. Ai, peraí. 7. Sete, vai. 7. Vinícius Nogueira Santana. Ai, 61! É porque eu não quero ouvir o chute de vocês. Ninguém falou 61 aí, não. É o Igor Cordeiro Canto. Chega aí, Igor. Igor, é com I? obrigado aí pela presença. Até amanhã. Ajuda a divulgar para alguns colegas que não vieram hoje aí nos Face da Vida, por favor. Amanhã, fotografia, Daphne Bastos, Carlos Mafor, aí Adriano José, e quem gostar de fotografia é a Vida. Paola Coimbra, Winnie Lessa, e Vinícius Ayer, e Mariana Ribas e outros agregados aí da fotografia.